Então é nós que tomba o inimigo opressor. Na contenção da favela, aquele que se revelou. Então é nós. Então é nós. Então é nós que tomba o inimigo opressor. Na contenção da favela, aquele que se revelou. Então é nós. Então é nós. Seu rastro covarde, quero sua morte de verdade. Suas leis fachadas contra meu povo. Deixou rastro de sangue em toda a cidade. De pai, de família, trabalhador, crianças, adultos, vovó ou vovô. Falta de emprego, educação, uma série de erros que gerou. Protesto na rua, quebra, quebra, e nós sempre na contenção. Polícia que saca, mete bala, e nós sempre vai ser o vilão. Então que seja, eu não recuo, estou na guerra, sei que tô certo. Nem que pra isso faço o ataque diretamente com o poder paralelo. Chega aí, Joe, e raciocina, será que você nasceu pra sofrer? Enquanto eles com toda a riqueza controla os irmãos pra matar ou morrer. Trasca a gasolina, o ácido sulfúrico. Joga os coquetel no Ministério Público. Tantos anos de opressão, quantas vezes fui vencedor. Tamo na contenção, então que gire o tambor. É terror, transmitido em onda sonora. Também prefiro as rosas, mas o cheiro é de pólvora. Cês vão colher, cada ação tem reação. Lei de Newton na favela, resume em puxar o cão. Cansei de sofrer, mas não canso de lutar. Posso até morrer, mas nunca vou recuar. Então é nós que tomba o inimigo opressor. Na contenção da favela, aquele que se revelou. Então é nós. É nós. Então é nós. É nós. É nós. Então é nós que tomba o inimigo opressor. Na contenção da favela, aquele que se revelou. Então é nós. É nós. Então é nós. Entendi, tá firmão do lado leste de São Paulo, a Maceió. O rap cruzando a fronteira, batendo de frente. Saca só, do outro lado da trincheira sou eu contra você. Semelhante contra semelhante, se degladiando, observe quem vai perder. Quem tá a favor de sacrificar por um ideal. Pensamento contrário, vem à tona o pensamento criminal. Se arma, vai pra cima, passar por cima de tudo e de todos. Raciocina comigo se o inimigo na verdade é outro. Veja bem, se analisarmos, juntarmos as nossas forças, o bang vai ser monstro. O verdadeiro poder vem à tona. Vai faltar distintivo pra segurar a força do povo que se atacar na Babilônia. Taca fogo, tentar nos reprimir, nos calar, seu objetivo. Vem com a tropa de choque, suas patentes, seus distintivo. Gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral. Spray de pimenta, cacetete, comete a prova de bala, seu arsenal. Tratam cidadãos como se fossem seus inimigos. Reivindicar direito, protestar é proibido. Aqueles que estão desprovidos diariamente colocados em xeque. Até que chegamos que somos potência e liberar a febre. Joga, joga os coquetel, molotov. Acende o pavio dos morteiros que o estrago, o barulho vai ser enorme. É nós, mesmo vagabundo é nós. Contra o mundo do lado leste de São Paulo, a Maceió. Então é nós que tomba o inimigo opressor. Na contenção da favela, aquele que se revelou. Então é nós. É nós. Então é nós. É nós. Então é nós que tomba o inimigo opressor. Na contenção da favela, aqueles que se revelou. Então é nós.